aconteceu a história. Quero eu contar agora, preste muita atenção. Que um certo homem, perseguido e humilhado, que morreu crucificado pelas minhas transgressões. Ele era o Cristo, o ungido enviado, que Deus tinha preparado para o mundo salvar. Foi torturado, pendurado no madeiro, o amigo verdadeiro que morreu em meu lugar. Quem poderia amar assim, pra ter tamanha compaixão? Seu sangue puro derramou, sua morte consumou toda a nossa redenção. Quem poderia amar assim, pra ter tamanha compaixão? Seu sangue puro derramou, sua morte consumou toda a nossa redenção. Dos meus pecados e das opressões do mundo, fiquei livre no segundo quando ele expirou. Angustiados, muitos ficaram chorando, não estavam suportando o que parecia o fim. Surpreendidos com imensa alegria,